aparelhagem do mundo, o incrível Crocodilo. Sou linda menina, sou da Balequina, linda sensual do jeito. Aqui funciona. Sou linda menina que chega. A pressão é animal. E aí, meu empresário Derek? Meu amigo DJ Gerson. Um abraço pra você, amigo Rodrigo, DJ Rodrigo. E aí, meus parceiros. Bora explodir o bagulho, maninho. O bonde das maravilhas, canção pra valer. Cada um dessas meninas tem um... Bota pra aquecer a fazenda que tá na hora, vai! Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. E olha o camarote da pressão. Olha o camarote, olha o camarote, olha o camarote, olha o camarote, olha o camarote da pressão. E bota, e bota, e bota no doze. E treme, treme tudo, vai tremendo, treme tudo. E treme, treme tudo. A gente tá só esperando a hora. Os caçadores estão afiados. E só quem é crocodilo joga a mãozinha pra cima e vai, vai. Meu animal. Todo um time que a floresta dá valor. Meu parceiro Isaac. Ei, um abraço pra você, sua esposa, Bibi Michele. Essa aqui tá no berço, bora, Bibi Michele. O momento é o crocodilo. E aí, Maílson, Fabinho, Rafson. Essa vem com a gente pro hoje. E aí, Playboy. Como é que é? É o crocodilo. Neto Cunha. É o faça a curtição. A floresta está em festa, vem com a gente pro agito. A loucura do momento é o crocodilo. A floresta está em festa, vem com a gente pro agito. A loucura do momento é o crocodilo. Senhoras e senhores, meninos e meninas, isso é gangue do eletro e crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo, crocodilo. E aí, bebês de novo? Baixa aqui, pai. Aqui na fila, quando os mano bota pé, bota, bota, bota pé, bota pé, bota pé, bota fila, fila. É do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do que, do Coxa na área. Um abraço pra você, Luno. E aí, meu parceiro Tição, taxista. Bora, Tição, pra cima. É o MC Brinquedo, tá mandando pra gostosa. Meu amigo Leonel, os humildes já na área. Bora pra cima, os humildes. A União. E os parceiros botando pra cima. Pra cima. Me pegou de parceiro Paco Salgado. Bora os parceiros, segunda. E aí, Bruninho? A equipe TF também tá aqui, ó. Oi. E aí, minha amiga Priscila da Alverenge. Obrigado, Priscila, pelo presentaço que você nos presenteou. Final de semana. Meu amigo Alexei. Cuidado, a escurinha. E aí, galera, mais ou menos, um abraço pra vocês aí, ó. E aí, meu bonde do tormento. E aí, Thiago da Selva? Bora, meu parceiro, daí! Guidade, guidade, guidade, guidade, guidade, guidade, guidade, guidade, da pressão! Bora, bora, bora já! Ei! Os parceiros botando no 12! Amigo Sam, parabéns! O trio Jorginho, o Pereira, o Rian, fala, Jonathan! Bora, Neto, da equipe Cachaça da Pedreira, botando na pressão. E olha o camarote estremecendo, estremecendo. E dali, dali, dinho, dali, dali na pressão. Vambora, vambora na pressão. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Tchau! Humildes, olha o Celo Angolano e a galera da Nike. Essa música aqui é muito firme e eu quero ouvir vocês cantar bem alto. Vai, oi, senti. Eu vou mesmo endoidar, vou ficar maluco. Tá bonito demais. Você, e aí, Celo GDG, eu vou estar perdido. Um abraço, garoto. Baby, amor. Angolano também é Nike, já aqui, ó. Como é que é? Sou teu homem e confesso todo dia. E te penso e não canso de te dar amor. Se te faz eu enlouqueço. Coração bate no peito, só tu sabes como dá valor. Mas tu és minha rainha. Porque tu és o meu. O meu. Um abraço especial do Gírio. Segura! É crocodilo. E o animal da fazenda é assim, ó. O animal do Pará. Quando penso em ligar pra você. E aí, Malu? Meu amigo Neto Bahia. O homem dos adesivos. Olha o Edilson Rex. Edilson Rex, esse gordo. O animal tá furioso! Foi marcado pra semana que vem. E os nossos produtores de mídia? Sempre atentos aqui, ó. Passando o Felipe Lopes, o Netinho Rocha. E aí, Netinho! Bora seco, bora pra cima, garoto! Esquecer que um dia. Parceiro Dodô do Tacau Dodô. Grande pesado, Dodô! Um abraço pra você, garoto! Do gordo do Gil! Gordo Edinho Pressão. Chama dar um feliz aniversário, meu amigo Kiko, lá do líder. Parabéns, Kiko. O Bruninho Sonic, equipe Sonic. Meu amigo Vinícius. Ele que hoje tá reatando o seu casamento ao lado da sua primeira dama, Dona Jordana. É, Vinícius. Eu cantei a pedra pra ti, desgraçada. Meu amigo DG também, um abraço, DG. Amigo Osho também. Um abraço, garoto. É o Maninho Sassá também, já na área. E aí, Maninho? Eu me escondo de todas as formas. Júri da Tornado. Meu amigo Luan, Bruno Convive. Advogado Vitor, rock na área. Mas não paro de pensar em você. aí que o Cidinho disse que ele não ouviu. O Cidinho, nosso empresário, patrão lá do Útero Negro e aqui do Crocodilo, ele disse: gordo, é verdade que tem uma música que tá estourada. Ai, ai, primeiro a galera vai fazendo caqueado, caqueado, e faz o caqueado, caqueado, caqueado. Agora você solta a voz e canta bem alto, e canta bem alto. O incrível chegou. O animal. Cidinho, cuidado com a depressão. Meu amigo Thiago Sample, o Eninho Show, o showman. Canta, fazenda, canta, vai! Ligo pro seu celular, solta a caixa postal. Amor, liga pra mim. Quero ter... E amiga Silviane, você e Yasmin? Liga teu. E as meninas do bairro do Marco. Hoje eu quero. Um abraço. Depois vamos curtir. Só eu e. Bora, Louro Bazuca, agora vai. O incrível chegou. De bateve dando chão. Amigo Leonão, Lobo. A Jennifer Júnior. Os Magnate Tucuruí. Bora, Tico, bora, Japona. Canção, Japona, Célio, Edilson. Coração, Edilson, Rex e o Patriquinho. Aqui, Lipe, Marlope, o Sorinho. O coração gelado também já no camarote. Um abraço a você, professor Nenê. E aí, Nenê? Parceiro Wagner do Asfaldo. O bebezinho da área. E aí, Adriana Bixê? Quero ver. Nosso amigo Lourinho. Ele que é amigo particular da Adriana Bixê. E aí, Lourinho? Bora, família GDP! E aí, galera da TF? Meu amigo Geleia, um abraço, Geleia! Amigo Mani Sábado, amigo Gingo! Segurinho! Amigo Mancho Sabotagem! Um abraço! Amiga Tamara Ariane! A Fernandinha! A Bobinha dos Badalos, um abraço! Amigo David GDP! Fala, poeta GDP, um abraço! O mole nós atravessa, o mole nós atravessa. Que DJ Lohan é 7, as cachorras ele mete, mete. As cachorras ele mete. Bora, Batina, bora, Dani Lourinha. Meu amigo Blake e o seu grande amor, Driquinha Moreninha. Ele que é apaixonado pela lasanha dela, se diga, sabe. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima na pressão. Vambora, perereca, perereca, vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Tá. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau. Sabe o que ela quer? Olha o Neide chegando de mocinho, vai, vai. E aí, Boguinho? Você é velho agora, né, Boguinho? Um abraço pra você do Tinho Pressão, segura! Tinho Pressão. Como é que é? Aqui novinha, eu sou safadinho, te jogo na parede. Vou empurrar? Vou empurrar, empurrar, empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar. Eu dei, eu dei. Vou empurrar, empurrar, vou empurrar. Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra até o... Empurra, empurra, empurra, empurra, empurra, empurra até o... Ele é brabo, ele é pica, ele é mente criminosa. A Omeide chegou e disse: agora eu tô solteira. Ei, bebezinho, o Marcelinho, bora, bumbum, Vitali e Charlie na moto. Você e a primeira dama comemorando o aniversário do seu filho na pressão. Vai, vai, vai, vai, vou empurrar. Vai, vai, vai, vou empurrar. Vai, vai, vai, vou empurrar. Vai, vai, e aí, Biru? Vou empurrar. Investe na bazuca. Vai, vou empurrar. Cheiro Sinária, segura! Pode crer! E as melhores você curte do animal! O animal toca tudo do Pará. aqui é crocodilo, meu amor. Olha só, nosso amigo Cidinho. Temos copo do crocodilo à venda, só R$5. E na compra de um copo, você leva um CD inteiramente grátis. Aniversário desse amigo, Batina. E o pitch dos parceiros. Meu amigo Rodrigo dos Pânico, um abraço. E aí, Blegui? E aí, Malu? Amiga Luan e também Ju Brazão. Amor chegou pra ficar. Seu olhar brilhando em meu olhar. O amor chegou pra ficar. Você veio me completar. Tinho! Do Rádio Chegue, bora, Maílson! Vocês, vocês! Toma mais uma! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. Dali, dali, dali, dali! alto. Ah, vocês estão afim, então toma. E aí, devagar do Vitor. É rock pressão. Pressão. Tico da Pedreira, você é o Paturi. Meu amigo Netinho Rocha, nosso produtor de mídia. Agora é tarde demais. E aí, Vevê, e é show? Não quero mais você, não volta. Eu vou baixar o som e eu quero ouvir. Passou, passou. Hoje eu vou sair pra curtir. Deixar o som me levar. E na batida, o novo príncipe. Amigo Ginei. Nosso amigo Perito, e o seu irmão Joia curtindo de mal. Jessica da Pedreira, você atinge o Fabrício. Batida, o Pinheiro Marquinhos de Belém. Sou Yuri da Merende, a Mariane explode, explode, explode, fazenda. Yeah. Canta, canta. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você super meninos do pop na área, obrigado! Todas as noites eu penso em ti, querendo ter você. E essa aqui é do coração gelado. Que pena que você partiu. Quem sabe canta, vai! Ainda estou aqui. Mais alto, vai! Eu sinto teu beijo. Meu parceiro Júnior Gulhão. Fala, Júnior Gulhão, um abraço. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Eu preciso. Agora o croco é incrível. Eu voltei nesse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi. Quem sabe canta, vai. Vou te esquecer. Preciso te encontrar. Vou perder você. Mas atende esse teu ser. E aí? Que bonito! O que fazer se tenho que escolher? Agora você vai escolher, vai! Está tão difícil esconder, não dá, não. Vocês! Um dia você vai ligar, um dia vai me procurar, um dia você vai saber, vai entender, que amar mais do que eu, ninguém te amou. Vai! Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber, o amor que você dispensou, não deu valor, um dia você vai se arrepender. Quando a música é boa, a gente toca uma, duas, três, quatro vezes e a galera curte desse jeitinho assim, assim, ó. Assim, ó. Pois senti, eu vou mesmo endoidar. E agora? Sem você, amor, eu vou estar perdido. Viaja no som, vai. Baby, amor. Oh, oh. Pra quem tá apaixonado. Todo dia e te penso e não canso de te dar amor. Se te vais eu enlouqueço, coração bate no peito. Só tu sabes como dá valor. Quero ouvir! Mas tu... O quê? Porque o Croco! Tu és o meu... apaixonado. Sítio Daniel no Tapanão pela primeira vez. Só pra te amar, só pra te amar. O Maílson, só pra te amar. O sobrinho do Dinho Boy, ele que veio conhecer o animal de perto. Um abraço, Maílson. Só pra te amar. Mais Oliveira, Eduardo Silva, amar. O Leandro Rodrigues, só pra te amar. Eles são incríveis. Amor bandido, roubou meu coração. Coxinha. Por causa desse amor eu abandonei meu nome do Sagitário. Nem você é pedaço. Meu amigo Nenê. Sinto falar. Do setor, um abraço, Nenê. Só quero te amar. Vamos fugir para bem longe daqui. É aniversário do Pit. Do amor. Oh, não, do Pit, não do. Que do Matina. Mereceu. E do Pit também é? Pensando em você. Feita pra você. Uma coisa! Família 300 ali do camarote. Um grande abraço pra vocês. Valeu sempre. Meu amigo Sidney, fica... no churrasco do preto. Um abraço. Fora Deco da XP. Amor, as horas passam e eu. Alô, gerente Murilo. Então chega aqui urgente com o Sidney. Quero dizer que hoje eu vou sair. Curtir um bar. Você é a música é muito fina. Sonhei com o DJ Tapó. Ele é de Belém. Minha vida é com você, meu amor. É o Paranáte. É o Paranáte. É o Paranáte. É o crocodilo, é o crocodilo. Me lembra ontem à noite no programa Saladão Musical, meu amigo Toninho Santos. Eu queria mandar um grande abraço aí a toda a galera que faz o programa Saladão da 99 FM e quem curtiu o programa Saladão ontem aí. Ontem o Gordo e o Dinho participando ao vivo do programa. E a gente só tem que agradecer a Deus e a todas as pessoas que apoiam o nosso trabalho. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, gente. A partir de segunda-feira que vem, na outra segunda-feira, Estreia na Metropolitana FM. O programa Crocodilo no rádio. Incrível Crocodilo. O animal toca tudo do Pará. Agora eu vou falar aqui com esse cara. O cara que baixou o preço do uísque. O cara que baixou o preço do balde da cerveja. Aparelhagem revelação do estado do Pará. E no último sábado que a gente estava aqui na fazenda, a nossa festa foi sabotada. O preço do uísque foi para R$200 sem o Neto saber. Mas ele vai falar sobre isso. Eu acredito que hoje você que está comprando uísque está pagando R$150. Porque quando o Neto fala, ele cumpre. E aí, Neto, fala com a galera do animal. Com certeza, Diego Gordo. Agora eu tava conversando com a galera de você chegar, já tinha falado pra galera. Tô pedindo desculpa em nome dos DJ do Crocodilo, em nome de meu próprio nome. Vocês sabem, quando eu faço cerveja de R$1 e os que 80, eu botei pra baixar preço. Entendeu, gente? O último sábado aqui tinha um promoter que trabalha pro Super Pop. Eu não vou falar o nome dele, mas parece que é Clay. Quando chegou 2 horas da manhã, ele mandou aumentar o uísque para R$200. Amigo, eu vou dar um recado para ele. Eu queria que estivesse filmando. Não é assim que a gente consegue chegar onde a gente está hoje, passando por cima dos outros. Todo mundo que está aqui merece respeito. Então, gente, é por isso que eu falo para vocês. Olho lá no banner o horário das festas, o horário das promoções, o que a galera está oferecendo para vocês. Porque quando eu prometo, eu cumpro. Entendeu? Então, a partir de hoje, ele não faz mais parte da festa do Crocodilo, porque eu exigi que ele não estivesse aqui hoje. Ele é gerente da casa. Eu não quero tu aqui, porque tu chegasse aqui e abusasse até demais. Aumentar-te o preço de uísque para R$200 no meio da festa, porque ele viu a casa lotada. Entendeu? Então, cada um tem o seu público. Eu não tenho rivalidade com ninguém. Cada um tem o seu público, gente. Todo mundo sabe disso. E o Crocodilo não veio aqui pra brigar com ninguém, mas pra somar. Yes. Pra somar na festa de aparelhagem. Então, gente, eu não vou falar muito, porque vocês merecem todo o respeito. Então, gente, quando for R$80 e R$1 é R$80 e R$1. Quando você vê R$149 é R$149. Quando não anunciar, se for R$200, aí é R$200. Mas a partir de segunda-feira, Gordo, a gente vamos ter voz no rádio. E eu vou separar. Primeira coisa que eu pedi pro Gordo. Gordo, eu só quero um minuto pra meter o pau nesses promotores que sacaneio com os públicos. Porque se eu tô aqui, é por causa de vocês. Aí eu vou dizer, aquele promotor fulano de tal chegou e fez isso, fez aquilo e tá errado. Aí vamos ver se eles não tomam vergonha na cara. Mas acabou o papo furado e bota a galera pra dançar, porque eu já falei tudo que tinha pra falar. E vou dizer um negócio pra vocês. Ele não é promotor do Crocodilo, ele é promotor do Super Pop, viu, gente? E só quem tá solteiro, joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, e bate na palma da mão, e tchá tchá rei, hey, e tchá tchá ho, hey! Hey! Hey, hey, hey! Não sou mais criança, não sou mais criança. Tá, filho, fazer que ele cantar. Não sou mais criança. Vai de via, vai de via, vai de via, vai de via, vai de via, vai de via, vai, vai, vai, vai. Cansei de ouvir tua voz dizendo que me ama. Fiz tudo pra ter você. Você nunca me deu valor. Stop, agora acabou. Escute, você não merece. O sonho acabou. Não peça desculpas, ouça, esqueça o meu nome. Fim da linha, fim da linha, fim da linha, fim da linha. Eu era maluca, louca pra te dar amor. Agora esqueça, agora esqueça. Me esqueça, me esqueça. Não deu valor, não deu valor. Me deixou só, me deixou só. Você feriu uma criança que sempre te amou. E aí, perito? Era maluca, louca. Diretinho do Palmeiras. Amor, agora esqueça, agora esqueça. E minha cabina do camarote. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa p novinha. Senta de mexerecão, caralho, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. Minha amiga Marina do beijo, educada. Um abraço pra você, Marina. Amiguinha, senta de senta de o meu parceiro, o meu assessor, já do croco na retaguarda. Senta de mexerecão, fica de mexerequinha. De Bujaru aqui, né, com a gente curtindo. A morena, a branquinha e a pretinha. Senta de mexerecão, senta de mexerecão. E aí, caçador Hugo? Senta de mexerecão. Prepara, Hugo. Fica, segura. Fica, e a família Roxon. Acaba aí o seu boleto com o Unha, basta a branquinha e a pretinha. Oi? Senta de mexerecão, senta de mexerecão. Senta de mexerecão. Fica de, fica de mexerequinha. Cadê o gritinho das solteiras aí? Quero vir, quero vir. Agora eu tô assim, só fazendo besteira. De dia eu tô casada. Porque a monta está assim, só fazendo. É a música da Nara. De dia eu tô casada. Ela que tá solteira. E a minha amiga Anne, meu amigo Leozinho da Golada, o Jacaré do Atalaia, o Vinícius dos Friguitinhos, meu amigo Denis, é nós, mano. O Manduca Furioso, a Laurinha, o Rodrigo Oliveira, fala Dani Lima, ele se arruma todo. Meu amigo CDB, o Nael, o Calvo Trindade. E aí, Gelé GDP, um abraço! E eu tô casada, de noite eu tô solteira, porque a ronda está assim, só fazendo besteira. Traz whisky Red Bull pra comemorar, deixa ela se divertir, viver e ostentar. Vida diferenciada é no Guarujá, só não vale se apegar e nem se apaixonar. Tava no fluxo, avistei a novinha no grau, sabe o que ela quer? Pau, pau, pau, ela. Amiga Teca, amiga particular do Neto Bahia, o Anderson Alves, o caçador do animal, um abraço, Anderson! Meu amigo Magrão da TF, um abraço pra você, Magrão! Tava na rua, fumando baseado, chegou a minha amiga, e aí, Glauber? Chupa dar um trago, eu falei assim, vamos fazer um acordo, dá você, dá pra mim. Os irmãos Gordo e Dinho Brasil.